Lá condenou tanto o ladrão quanto o homem rico a 6 meses de prisão. O homem rico disse: como? Eu fui roubado? Sou a vítima e ainda assim sou punido? Você é louco ou o quê? Não existe precedente na história de um homem ser punido por ter seu dinheiro roubado. Lautz diz: na realidade, você deveria ficar mais tempo na cadeira do que o ladrão. Estou tendo muita compaixão, pois você acumulou todo o dinheiro na cidade. Acha que o dinheiro cai no céu? Quem fez com que essas pessoas fossem tão pobres a ponto de se tornar ladrões? Você é o responsável. Sou o Carlos Sandalino. Valdo Paulino. E hoje temos como convidado... Isso é o Adriano. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era. Oh baby, a gente ainda nem começou. Politicast. Está começando agora. Politicast. Existe um livro que está sendo muito vendido, né, que chama O Capital no Século XXI, que é de Thomas Piketty, um francês que não fez uma obra sozinho, ele fez com um grupo de pessoas voltado a uma das universidades dos Estados Unidos, que fala a questão do capital no século XXI. Alguns pontos que ele trata o livro, ele fala: o combustível está caro, então você teria a possibilidade de comprar uma bicicleta e morar mais distante. E isso, o tempo que levaria isso para uma mudança de fato, faria com que o dono das refinarias, o dono de quem detém o petróleo, enriquecesse muito. O outro questionamento que ele fala é sobre a taxação das grandes fortunas, de 60% a 70% das heranças de fortuna. Fora isso, também fala a questão da desigualdade social. Fala que um pouco de aumento é interessante, que se o crescimento dos países chegar a 1%, não é algo muito grande, mas não seria algo ruim. O crescimento de 5% é algo que é totalmente inviável, que não existe um crescimento infinito. Não se está produzindo mais coisas novas. E ele fala que o grande questionamento de Marx é que na época ele não tinha como medir. Esse trabalho ele é fruto de estudos que mostram que o que mais vem crescendo atualmente é a distância entre pobres e ricos. E que 1% dos ricos é detentor quase tudo no mundo. O resto é a população. O que ele bota que desigualdade social, ele diz que pode prejudicar a democracia, né, desigualdade social. Diz que desigualdade social não é o problema. Ele diz que há inovação e desenvolvimento quando há desigualdade social. Porque quem tem mais poder financeiro acaba podendo investir mais. Ele diz que o problema está na proporção e que isso deveria ser regulamentado pelo Estado. Ele não deveria permitir que as pessoas fossem absurdamente ricas. Ele deveria permitir a riqueza, mas até um certo ponto. Porque, segundo ele, isso acaba beneficiando a sociedade como um todo nesse quesito de inovação, de desenvolvimento científico. Porque se todos tivessem recursos iguais, de onde viria essa iniciativa científica, na concepção dele? Em países ditos socialistas, né, como a exemplo de Cuba, onde o governo controla a riqueza, fazendo com que não haja essa disparidade social entre os habitantes, existem outras formas de você estar compensando as pessoas por mérito. Então, você é um bom estudante, você é um bom pesquisador, o governo vai lhe presentear aí com uma viagem, o governo vai lhe presentear aí com um transporte, por questão de mérito. E aí, controlando essa forma de a pessoa não acumular tanto capital. Tentam oferecer motivação por outros meios que não financeiros. Que não financeiro, entendeu? E aí, porque assim, o financeiro, ele só favorece o sistema que nós vivemos hoje, sendo capitalista, né? E como o próprio Marx diz, é que o sistema capitalista, ele mesmo vai se destruir. Porque com essa desigualdade social muito grande, as pessoas vão se mobilizar, as pessoas vão para a rua e as pessoas vão derrubar esse sistema. E na maioria dos lugares, o limiar da sobrevivência da classe mais pobre está no limite. E, por outro lado, a pequena porcentagem dos mais ricos do mundo continua na ganância de acumular mais. Então, vai descer ainda mais esse limiar. Assim, o que o pessoal, a camada mais pobre está ganhando, vai descer ainda mais. Então, vai acabar virando uma situação sem saída. É. Ou fazer uma revolução, ou morrem de fome. Exatamente. Então, talvez essa revolução não seja tão rápida, mas eu acho que, do jeito que o sistema vai... Agora, o sistema capitalista, ele consegue se renovar, né? Ele consegue, vem a crise, ele consegue passar por cima da crise e reconstruir outra ordem. Você vê depois da Segunda Guerra Mundial, os caras criam o estado de bem-estar social para dar alguma coisa para os mais pobres. Depois eles criam alguma, aqui no Brasil mesmo. O Brasil tinha a população vivendo na miséria, passando fome, a grande parte e tal. O governo inventa alguma bolsa, alguma coisa, faz com que as pessoas se acalmem e os grandes continuam ganhando como ganhavam e os pobres diminuem a fome e aí vai levando. Mas eu acho que vai chegar um momento que esse sistema ele vai estourar, né? E quando estourar ele não vai ser só num canto não, sabe? Eu acho que ele vai estourar aí a nível mundial, sugerir outra ordem. Sobre essa tentativa de autoajustar, o sistema se autoajustar, talvez o caminho do Piketty esteja muito nessa linha também, o que ele propõe. Porque ele fala que a desigualdade social é boa, mas tem que ser controlada. Aí ele defende que seja criado imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre herança. É, ele defende a taxação progressiva de fortunas, que o imposto sobre produto no Brasil é em torno de 40%. E o sobre herança é de 4%. Aí ele questiona, não deveria ser o contrário? Exato. E você analisando bem, quem paga os produtos, principalmente alimentícios, está tentando sobreviver. Não está querendo acumular nada, está tentando sobreviver. Quem tem herança, isso não é para matar a fome, isso é um bem. Então, se o imposto sobre produto fosse reduzido e o imposto sobre bens, de modo geral, fosse aumentado, eu acho que seria uma forma... relativamente justa tratar imposto. E a tendência seria diminuir um pouquinho o poder do pessoal mais rico. Porque assim, essa crise, né? O que é que a Dilma disse no seu pronunciamento agora, sei lá, 15 dias atrás, 3 semanas atrás? Ela diz, vamos dividir a parcela dessa crise com todos os trabalhadores. Cada um tem que contribuir com a sua parte, porque o Brasil está em crise e tal. Peraí, hoje praticamente quase 50% do que o Brasil produz, dos impostos pagos, eles vão para pagamento de juros da dívida. Então, peraí, vamos negociar? Eu não vou nem dizer, quer dizer, não vamos pagar a dívida. Porque o correto, esses caras já ganharam muito dinheiro de juros com esses títulos da dívida, que o certo é dizer, olha, a gente não vai pagar mais. Mas vamos dizer assim, peraí, a gente está em crise, então vamos suspender o pagamento aí por alguns meses. Depois a gente retoma, então sobra dinheiro para os trabalhadores. Vamos taxar as grandes riquezas? Sobra dinheiro para os trabalhadores. Mas não. A saída que o governo encontrou foi o quê? Tirar dinheiro dos trabalhadores, mas o grande continua ganhando o que sempre ganhou. E, de certa forma, de maneira camuflada, mexendo no seguro, né, de desemprego, essas coisas que, assim, parece que não afeta, mas na prática afeta a população trabalhadora. O interessante é que o Piketty, ele defende esses dois pontos. Ele defende a taxação das grandes fortunas e sobre os juros da dívida. Ele fala que o investimento na educação é fundamental e ele diz que alguns países pagam mais juros do que investem em educação. O Brasil. Ele cita como exemplo Itália e Espanha, que ele diz que 6% do PIB deles vai para os juros, enquanto eles investem 1% nas universidades. Pois, né, tá, aqui no Brasil 40%, 45% é só pagamento de amortização de juros. Agora, por conta dessas coisas que ele falou, o pessoal, especialmente aqui no Brasil, tende a vê-lo muito como comunista, visão contra a elite. Nesse ponto, ele se defende, tem uma frase aqui que ele falou no Roda Viva, que é, acredito em propriedade privada, acredito no capitalismo, forças do mercado, mas também acredito que precisamos que instituições democráticas fortes usem essa força em direção ao interesse comum. Ou seja, de certa forma, ele defende um capitalismo mais igualitário, menos cruel. O que a gente chama da social-democracia, o que acontece ali na Europa. Você vê assim, você vê a crise na Europa, mas eu não vejo ninguém passando fome, entendeu? Eles estão em crise, mas eles não estão passando fome. Houve na Espanha alguns locais lá que o pessoal chegou a saquear supermercado até a coxa lá. Mas eles estão em crise, mas eles não estão se acabando de fome como a gente aqui, entendeu? Como o pessoal da APA. Então eu acho que o que ele vai defender aí é o sistema capitalista mais regulado, né? Mais regulamentado. É, eu acho que o sistema capitalista, ele, por si só, ele é injusto, sabe? É, mas se ele criar novas guerras, ele permanece muito mais tempo, porque ele termina construindo outra ordem, né? Exatamente. Adriano, você falou agora há pouco sobre Revolução Francesa. Eu queria saber se você viu uma certa frase aqui em sua opinião a respeito. É de Bresser Pereira. A burguesia voltou a se unificar. Surgiu um fenômeno que nunca tinha visto no Brasil. De repente, vinha um ódio coletivo da classe alta dos ricos contra um partido e uma presidente. Não era preocupação ou medo. Era ódio. Isso não lembra alguma coisa da Revolução Francesa que motivou a burguesia lá? Só que direcionado para um outro público. A brutalidade da coisa e a ação movida por ódio. Porque lá na Revolução Francesa, o que eu percebo foi um movimento por ódio e movido pela burguesia. Eles que puxaram a força, foi isso? Foi, entendeu? É, e aí decapitar rei e assim por diante. Aqui tem essa política do ódio que foi construída aí, mas eu acho que com essa divisão que houve no Brasil na eleição de outubro. A eleição de outubro, porque ela não foi digerida. Quem votou na Dilma, uma parte continua defendendo. E quem não votou, continua com ódio, com vontade de derrubar a presidente. Então, a minha preocupação hoje é assim, se esse negócio dessas passeatas continuarem. Hoje tem, agora dia 12 tem uma passeata, tem outra mobilização contra a presidente. Na prática, pedindo impeachment também. É. Aí a galera dos movimentos sociais vão defender a democracia e vão para a rua. Outra parte vai defender a presidente mesmo. A minha preocupação é, já pensou se essas passeatas começarem a se encontrar? Vão ser no mesmo dia, não, né? Não. Mas assim, vão estar acontecendo. E os ânimos vão se acirrando. Vai acabar virando uma guerra civil, né? Assim, cidadão contra cidadão. Como está acontecendo na Venezuela. Entendeu? E aí sobra espaço para os militares, né? Aí sobra espaço para os militares. Os militares, então, quem estiver lá dentro, que anseia por um golpe, isso aí vai ser só a desculpa que eles queriam. Exatamente. Pela ordem. Exatamente. Então, é assim, eu não acho provável um golpe de Estado, mas não descarto. Como não. Uma reação a esses conflitos, caso aconteçam, seria uma realidade bastante plausível. Exato, né? Poderia alguma coisa nesse sentido. Agora, assim, a conjuntura não está muito clara ainda, né? Então vamos esperar. Vamos ver como é que vai se desenhar essas coisas. A presidenta já está conseguindo, em teatro aí, juntar mais o PMDB. Já não é mais aquela oposição como era antes. Já foi para a televisão chamando todo mundo para dialogar, né? Então, pode ser que nesse esquema aí consiga garantir a governabilidade. Essas mobilizações vão acontecendo devagar, aquilo que vai sangrando devagarzinho o governo. O próximo ano tem eleição municipal, então a galera da oposição ganha as principais prefeituras. Aí, quando foi em 2018, eles voltam ao poder e o PT cai fora. Então, para isso, eles vão ter que desconstruir o Lula. O PT, ele já desconstruir, agora precisa desconstruir o Lula, e fazendo isso, pronto, fica o espaço aberto para eles. E com a imprensa do lado deles não é tão difícil. Exato. Sobre a escravidão hoje, ó, tem a CPT, que é Comissão Pastoral da Terra, que é um órgão da Igreja Católica que organiza os trabalhadores rurais, os agricultores. Ela tem um caderno de conflito que ela acompanha todos os conflitos agrários nacional. E, por incrível que pareça, nesses conflitos a gente ainda encontra trabalho escravo. Ou não trabalho escravo, que a gente chama-se análogo ao trabalho escravo, que é você vai trabalhar numa fazenda no cafundó do Judas, chega lá, para você comprar alimentação é muito cara. Aí você trabalha, trabalha, trabalha e nunca consegue pagar o que você está consumindo. O trabalho por dívida. O trabalho por dívida. O abatimento de gastos pela própria empresa, né? Fornecido pela própria empresa que contratou, até tirar do salário. São as situações degradantes de moradia. São vários pontos que são considerados, né, para poder classificar como trabalho análogo. É porque eu não acompanhei os dados do ano passado, mas os dados de 2013, quase 50% das pessoas encontradas com situação análoga ao trabalho escravo foram usinas de cana-de-açúcar, entendeu? Tinha a lista suja do trabalho escravo, né? Do Ministério do Trabalho. Você soube que foi suspensa nessa lista? Foi suspensa, foi? Foi. O presidente do Supremo determinou a suspensão da divulgação do cadastro de empresas autuadas por exploração do trabalho escravo, porque essa lista suja do trabalho escravo era uma lista que apresentava as empresas que foram punidas, né? Foram julgadas e punidas por trabalho escravo. E isso acabava servindo de guia para outras empresas que queriam contratar. Até mesmo para tirar empréstimo de banco. Bancos também utilizavam essa lista para negar empréstimo. Ou seja, tinha um papel social muito importante. Aí o ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele determinou a suspensão da divulgação da lista em 27 de dezembro. Segundo eles, foi devido a um pedido da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. O interessante é que o Leonardo Sakamoto, que é um jornalista blogueiro, ele solicitou, usando a lei da transparência, de lá do Ministério do Trabalho, a lista que seria equivalente, de certa forma, a essa lista suja, e ele disponibilizou. Então, informalmente, há como a gente ter acesso a alguma coisa parecida com aquela lista, mas não tem um caráter oficial. Então, eu acredito que bancos talvez não possam utilizar como utilizavam a lista suja, que é uma perda, né? E assim, essa questão do trabalho escravo, né? Ele continua, né? Essa questão de você trabalhar, não ter os seus direitos todos garantidos, tem a questão do trabalho altamente penoso, tem lista, tem levantamentos aí de números assim, bastante significativos de trabalhadores rurais, cortadores de cana, que morrem por trabalho. Risco, sobrecarga, né? De trabalho, sobrecarga. Né? Porque sobrecarga de trabalho, porque eles ganham a produção, eles vão ganhar conforme a quantidade de cana que ele corta, e aí eles oferecem prêmios para aqueles maiores cortadores de cana, e aí as pessoas se esforçam de um jeito que muitos deles chegam a morrer de estafa. E todos os anos acontece isso. Não sei precisar números agora, mas isso acontece todos os anos. Muitas usinas, nessas usinas de cana-de-açúcar aí, que ficam nesses lugares muito distantes dos grandes centros, muitas pessoas trabalham e não recebem. Bem, a questão do imposto sobre as grandes fortunas é um tema complexo, não porque ele não seja difícil de entender. Ele está na Constituição, mas ninguém tem interesse em tocar para frente por uma questão primeiramente natural de autopreservação do capital. E eu não vou mexer numa coisa que vai prejudicar aqueles que eu defendo. Esse é o primeiro ponto. E até os próprios, né? Porque o que eles ganham lá de fortuna, eles seriam diretamente afetados. Com certeza. E a forma mais prática que você tem é você... não dá para você dividir com a população uma propina, mas entre eles é possível dividir essa propina. Thomas Piketty, ele trata isso como algo que tem que ser feito, algo necessário, assim como também ele fala de uma educação de qualidade. A educação tem a ver? Não. O que tem a ver com a questão das grandes fortunas? Da forma como está sendo canalizado o dinheiro, a parte social é a que menos é favorecida. Então a tendência natural é cada vez cortar algo social e que poderia ser dividido com uma grande população, né? É interessante que já teve tentativas de colocar esse imposto. Que eu vi a respeito é que o Fernando Henrique, quando senador, ele apresentou um projeto de lei de grandes fortunas sobre esse ponto. Ele disse lá que ele foi aprovado no Senado e espera a votação na Câmara há 15 anos. Apenas. Só 15 anos esperando passar pela Câmara, mas já foi aprovado no Senado. E assim... Então, qual que interesse, né? Político da classe política. É como resolver. Você colocou aí, né? Quem está ali no Congresso, congressista, os deputados, eles são representantes de grandes corporações. Quem é que financia a campanha deles? Eles vão aprovar uma lei que vai prejudicar as grandes corporações? Tanto eles próprios quanto quem financia. Quem financia? Então, meu amigo, isso só vai acontecer se a gente conseguir um dia eleger um presidente de esquerda. Inclusive, tocando nesse ponto, imposto sobre grandes fortunas era o alicerce, a principal base da candidata Luciana Genro. Ela falava muito disso, era a base da proposta dela. Exato. Junto com a reforma tributária. Exato. Então, eleger, né, um presidente de esquerda, a exemplo... como a gente tem aí na Venezuela, e querendo ou não, na Venezuela a gente tem um governo popular, de esquerda. Eu acho até que cabe algum dia aí, outro episódio, a gente fazer só sobre o bolivarianismo. É, eu acho que é um tema que dá para a gente conversar sobre isso. Eu tive a oportunidade, né, de conhecer a Venezuela em 2006, ainda no governo do Hugo Chávez. Fiquei 15 dias lá visitando a experiência dele. E a vida lá é bem diferente do que a Globo mostra, né? Com certeza. Mas agora está acontecendo boicote, né, cara? Faltando comida e tal, são os grandes empresários boicotando mesmo e jogando a população contra o governo. Sobre grandes fortunas, uma coisa interessante que eu li recentemente foi que o governador do Maranhão, Flávio Dino, soube disso, né? Do PCdoB, ele entrou no dia 16 de março com ação direta de inconstitucionalidade no STF, pedindo que seja estabelecido um prazo de 180 dias para o parlamento definir uma regulamentação das grandes fortunas. E aí ele sugeria que, caso esses 180 dias não sejam cumpridos, o próprio STF estabelecesse as normas para começar a valer a partir de 2016. Eu não sei se isso tem muitas chances de se concretizar, ou se é mais marketing político, mas eu achei bastante interessante a iniciativa, de qualquer forma. É, o governo do Maranhão hoje, né, apesar de ser do PCdoB, que é o PCdoB é um partido da base governista, né, acho que o mais fiel que tem, mas assim, ele tem tomado algumas posições interessantes. Inclusive, né? Foi o próprio Flávio Dino que sugeriu uma coligação de esquerda para defender a Dilma. Foi, né? Da eleição. Tem uma coisa bem interessante também, né? Que nos manifestos também foi dado um vale alimentação. Então, essa questão de ser uma coisa pura, não, ela é puxada para o partido. E foi financiada também. Então, não acredito numa revolução nessa magnitude. Claro, uma revolução não vai ser por esse pessoal que foi no dia 15. Assim. E se for, vai ser muito pior o resultado. Eu mesmo, sobre essa questão de revolução, eu sei que a saída é a revolução, mas é uma coisa que tem que ser construída paulatinamente, bem arquitetado, pela base, conscientizando as pessoas. De qualquer forma, essas mobilizações, o ponto positivo que pode sobrar disso é que eles estão, de qualquer forma, tendo alguma atenção com a política nacional. O triste é que eles estão sendo, em boa parte, manipulados ou com interesses diversos do que pregam, né, do que colocam por alto. Mas se isso fosse convertido em uma preocupação maior com política, em educação política, isso seria muito positivo para o país. Mas o que a gente viu com aquela época lá do gigante acordou, que logo depois voltou a dormir e a formação política não teve avanço, né? Eu não estou muito esperançoso que isso aconteça dessa vez. Aquilo ali também foi mais outra, na minha concepção, outra estratégia da Globo, entendeu? Começou a colocar na mídia, jogar na mídia, as pessoas iam, chegavam em casa, estava aquela mobilização, foram para a rua, puxada pela grande mídia. Agora, diferente dessas passeatas de agora. Porque nas passeatas de 2013 eram pessoas populares, eram populares, eram pobres, entendeu? Era aquela população que estava cansada, porque o que aconteceu com a classe média? A classe média comprou o carro, mas não tem como andar com o carro nas grandes cidades. O sistema de transporte é uma porcaria. Então as pessoas se indignaram e foram para a rua. E aí, como faltou uma liderança, como não houve um avanço, né? O governo conseguiu contornar e agora voltou com a extrema-direita. Em 2013, eu achei uma coisa interessante, foi do Brasil Gente. Foi colocado uma enquete ao vivo e o Datena estava conduzindo para falar que era paderneiro, uma coisa e outra, e a enquete inverteu. Então, ele teve que se adequar àquela movimentação. Porque para a mídia... Inverteu o discurso também, né? Teve que inverter. Porque para muitos que já queriam acabar com aquela manifestação, começaram a xingar e começaram a tomar tromba mesmo nessa questão. Porque não era um movimento que eles tinham articulado. Era um movimento bem mais complexo do que aquilo que eles imaginavam. Mas essa questão eu nunca vou esquecer. Botou tipo de pesquisa ao vivo e ela inverteu o discurso de quem estava puxando. Temos um movimento novo que surgiu aqui em Alagoas e ainda está em Alagoas, mas já tem alguns contatos em Pernambuco, Sergipe, na Bahia, mas a gente está se organizando aqui em Alagoas, que é o Movimento de Luta pela Transformação Social, MLTS, e a gente está fazendo uma discussão aí de território. A gente trabalhar o território, fazer com que o território se organize de uma forma cooperativada, onde as pessoas consigam produzir e consigam industrializar sua própria produção, e com essa industrialização da própria produção passa para a cooperativa da cidade, que a ideia é que a gente, quando avançar nessa parte da produção, a gente vem, porque como o movimento, ele é um movimento, não é restrito ao campo. Hoje o movimento, o MLTS, ele está no campo, mas ele não é só no campo. A ideia é que a gente trabalhe na cidade as associações de bairros para construir cooperativas de consumo ou supermercado dirigido pela própria população e a produção industrializada nossa a gente consiga vender para o pessoal da cidade. Isso aí, trabalhar essa questão do desenvolvimento territorial. E dentro desse desenvolvimento territorial, a ideia é que a gente consiga avançar de uma forma que trabalhe moeda local, moeda própria, e assim seja um embrião. Eu estou acreditando que esse movimento nosso, ele é um embrião para ajudar nesse processo de transformação. Já que não acredito em eleição, sei que, inclusive, na última eleição fui votar porque sou obrigado a votar, mas tenho um companheiro valoroso na esquerda, não descarto a possibilidade de um dia discutir um partido de esquerda aqui no país, mas, por enquanto, o que a gente está trabalhando aí é organizar esse povo. Já aqui no estado de Alagoas nós temos 3.200 famílias que foram assentadas de uma maneira diferente dos outros movimentos sociais, né? Porque o que acontece? Há dois tipos de reforma agrária: a reforma agrária do INCRA e a reforma agrária do MDA ou do ITERAL, né? Que é o Instituto de Terra de Alagoas. Então, o INCRA, o Movimento Sem Terra, ocupa a terra e o INCRA dá um jeito de adquirir aquela terra e repassa para as pessoas. Essa outra modalidade, as pessoas não querem fazer parte dos movimentos sociais, têm medo, e aí se junta uma pessoa, um fazendeiro, quer vender aquela terra. Então essas pessoas se juntam em associação e financia essa terra pelo Banco do Nordeste. E o Banco do Nordeste paga, o Banco do Nordeste repassa o dinheiro e as pessoas ficam com aquela dívida para pagar em 30 anos. Aí hoje em Alagoas nós temos 3.200 famílias desse jeito, sem nenhuma representação política, porque os outros movimentos do INCRA tem o MST, tem o MLST, tem o MTL, tem a CPT, e essas 3.200 famílias não tinham nenhum representante. Aí a gente está dialogando com essas pessoas e estamos construindo aí, fizemos uma reunião com o Interal a semana passada, saímos de lá com a promessa de fazer uma reunião com o governador. E temos várias reuniões aí com a Eletrobras, com o DER. E assim, é um embrião, né? O movimento ainda, ele foi criado ano passado, em julho de 2014. A gente ainda está devagar, mas assim, bastante esperançoso que esse movimento vai crescer. Agradecer a presença do professor Adriano pela contribuição. E o debate foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado da discussão. Agradeço mais uma vez, reforço o agradecimento. E vamos em frente, né? Política faz parte da vida. Exatamente. Conta a história que o rei convidou o Lao da Arte da Guerra. O rei convidou para ser primeiro-ministro. Ele simplesmente recusou. Disse: não vai dar certo, porque é improvável que chegamos às mesmas conclusões sobre as coisas. Eu vivo de acordo com os ideais dos seus antepassados. Eu vivo de acordo com a minha própria consciência. Mas o imperador foi insistente e não conseguia ver problema nenhum. Em seu primeiro dia na corte, trouxeram até ele um ladrão. Ele tinha sido preso em flagrante, roubado de um homem rico da capital, e confessou que estava roubando. Lao condenou tanto o ladrão quanto o homem rico a 6 meses de prisão. O homem rico disse: como? Eu fui roubado? Sou a vítima e ainda assim sou punido? Você é louco ou o quê? Não existe precedente na história de um homem ser punido por ter seu dinheiro roubado. Lao disse: na realidade, você deveria ficar mais tempo na cadeira do que o ladrão. Estou tendo muita compaixão, pois você acumulou todo o dinheiro da cidade. Acha que o dinheiro cai no céu? Quem fez com que essas pessoas fossem tão pobres a ponto de se tornar ladrões? Você é o responsável. E esse será meu veredito em todos os casos de roubo. As duas pessoas irão para a cadeia. O crime é muito maior. O crime dele não é nada. Ele é pobre e você é responsável por isso. E se ele roubou um pouco de dinheiro dos seus cofres, foi um crime muito pequeno. Esse dinheiro pertence às muitas pessoas pobres de quem você o pegou. Você foi se tornando cada vez mais rico e um número maior de pessoas foi ficando cada vez mais pobre. O homem rico pensou: esse homem parece ser louco, absolutamente louco. E ele disse: eu quero uma chance de ver o imperador. Ele era tão rico que até o imperador costumava lhe pedir dinheiro emprestado. O homem disse ao imperador o que tinha acontecido e então ele concluiu: se o senhor não tirar esse homem da corte, ficará atrás das grades, assim como eu. Porque de onde é que vieram todos os seus tesouros? Se eu sou um criminoso, o senhor é muito mais. O imperador viu a lógica da situação e disse a Lao: talvez você tenha razão ao dizer que será difícil para nós chegarmos às mesmas conclusões. Você está dispensado dos seus serviços. Esse trecho foi tirado do livro Transformando Crise em Oportunidade, o grande desafio para criar um futuro dourado para a humanidade, de hoje. Você acabou de ouvir Politicast. Acompanhe as novidades em politicast.info. Envie e-mail para contato@politicast.info. E até o próximo episódio.